maravilhosa, ali, foi no 2-0 para 1, 2-0. Transformação 1. E assim. Ciente, Papa Papa, Serra, Quilo Delta. Prodo VOR, desça para 040. Procedimento previsto para pouso na pista 17 é o procedimento NDB, ok? parafuso na 35. Tiente Serra Kilo Delta, ajustado em 1003, desça em condições visuais para pouso pista 35, conforme solicitado, e aguarde transferência de comunicações. Aguardando, Kilo Delta. Aquilo Delta está afastado de Salvador, 8 milhas, já vista a cabeceira 35. Positivo. Diante, chame a torre, 1186, solicite instruções para pouso. 1286, obrigado, boa noite. Cheque trem, reporte alinhado na final da 35. Reportar alinhado na final da 35. luz na 35, venta de 1110 graus com 4 nós, QNH 1013, Sierra Kilo Delta. Delta, seu solo 04, qual é o pátio de estacionamento? Aguarda, bata. Ok, tá livre, tá, que você tá bata, o estacionamento na frequência livre, tenha uma boa noite. Apolo Salvador, muito bom dia, de Abaeté 9660. Apolo Salvador, de Abaeté 9660.